Olá, meus caros, aqui é o Corvo e volto para mais um episódio de A Rainha dos Condenados, terceiro livro da série As Crônicas Vampirescas de Anne Rice. Como vocês já sabem, se quiserem acompanhar um pouco da história das narrações, elas são temporárias e podem ser acessadas aí no link do Discord. Ficam disponíveis sempre por 48 horas para vocês acompanharem conosco a história, sentirem ela na epiderme e então discutir, conversar, falarmos um pouco sobre a obra por um tempo limitado. Muito bem. Nesse episódio, eu creio que a grande questão, ou melhor, o grande destaque dele, certamente, é Kaiman. E isso é claro no recorte do meu áudio, né? Durante esse episódio, esse pequeno trecho que eu selecionei para esse episódio. Kaiman, que antes era alguém, digamos, apagado pelo tempo, ou, se apagado não for o melhor termo, digamos que inerte pelo tempo, alguém, um vampiro extremamente antigo, mas sem sintonia. Como vimos anteriormente, ele volta a se sintonizar no momento em que ele encontra a caixa. E depois desse encontro com a caixa, ele também vai para São Francisco. E digamos que todas as propriedades, as condições, tanto mentais quanto sobrenaturais que envolvem os poderes de Kaiman, voltam a ficar extremamente pulsantes. Então, esse recorte do meu áudio, e apenas dele que eu falo, como sempre, né, eu não dou spoilers posteriores, digamos que ele demarca muito essa volta da sensibilidade de Kaiman. Ele, nesse recorte, são os nossos olhos, é a nossa pele, as nossas impressões também. Kaiman, curiosamente, para um vampiro que esteve por muito tempo dessintonizado, é alguém que consegue organizar muito bem as suas percepções e todos os impactos que o mundo, esse mundo novo e não necessariamente muito compreendido por ele, não no sentido mental, mas mais no sentido físico mesmo, dos impactos da época. É alguém que organiza muito bem os pensamentos. É bastante curioso e deveras muito dedutivo também. Digamos que ele mostra isso durante esse episódio. Mas antes que entremos no palco onde Kaiman senta, observa os seus arredores, é importante demarcar, pontuar, que chegamos no ponto da história onde finalmente todos os personagens previamente narrados, citados, né, por Anne Rice, os novos personagens que passam a compor a trama, tanto sobrenaturais quanto os humanos, com acessos a informações um pouco mais privilegiadas do que os demais, que são a Talamasca, digamos que finalmente a obra está chegando num ponto onde essa reunião se dará. Armand, Daniel, Jesse, o próprio Kaiman, Mael, Maharat, Lestat, Louis, Gabriele, David. Estamos chegando num ponto da obra em que a noite irá acontecer. Aquela noite que aconteceu no fim de Vampiro Lestat, mas agora bem mais detalhada, com um conceito mais trabalhado. Que eu imagino que na época em que Anne Rice escreveu Vampiro Lestat, não necessariamente ela tinha ainda desenhado, estruturado, ou talvez claro para ela, sobre uma possível direção. Talvez ela tivesse a ideia central, mas não necessariamente o caminho que ela queria percorrer. Finalmente estamos chegando no palco, na noite em questão. Demorou, mas valeu a pena. Afinal, a obra Crônicas Vampirescas é uma obra muito romancista, ela é muito descritiva, ela é muito epitelial, uma obra de alma. Então, todo esse floreio, né, esse tipo de escrita, é parte da essência do que essa obra é. Claro que não vai agradar aqueles que não gostam dessa característica de escrita, mas certamente é apaixonante para aqueles que gostam desse rebuscar, dessa sensibilidade, que a escrita detalhada, né, e bem trabalhada da Anne Rice apresenta. Nesse recorte aqui, como mencionei, Kaima é um destaque, mas também temos a possibilidade de rever, né, sermos conduzidos, digamos, por a mãe e David, que também estão se dirigindo para lá, e parte do texto aborda um pouquinho a prévia desse dirigir, desse caminho, o que eles estavam fazendo. E é uma cena, embora breve, bem interessante, no sentido reflexivo mesmo, porque a mãe e Daniel não tinham se alimentado por um bom tempo e estavam necessitados de fazer uma refeição. E a maneira como eles a fazem é algo interessante, porque não no sentido do vampirismo em si, do ataque, né, e do assassinato, do homicídio, que os vampiros praticam, mas no sentido do impacto que essa refeição, esse ataque, causa em Daniel. Matar muda alguém. Matar é uma marca, é uma ferida, uma cicatriz, que na medida em que se é vítima dela, ela deixa marcas profundas, espirituais. Matar não é qualquer coisa, mesmo para um monstro. E digamos que Daniel é virgem nisso. Quando humano, ele não conhecia isso. Agora, como vampiro, ele está prestes a conhecer. E como vampiro, lembre-se que a sensibilidade dele é 10 vezes mais potente. Ele é extremamente mais sensível a coisas assim. A morte em si, a alimentação vampírica em si. Então, são marcas muito intensas. E é claro, a impureza, né, de um assassinato, do alimentar-se de uma alma indefesa, não é algo muito bonito. É algo um pouco triste. É um pouco melancólico. É cruel, né? Eu acho que, embora a Anne Rice trabalhe com crônicas vampirescas em forma de romance, que sejam obras realmente que embelezam, idealizam a figura vampírica, ela não deixa também de mostrar esse lado podre, esse lado feio, né, esse lado bárbaro do que é ser um morto-vivo, do que é ser um filho das trevas. Porque é isso que, no fundo, eles sempre foram. No fundo, eles sempre são filhos das trevas. É algo que Louis trabalhou muito bem, Louis expôs muito bem, tanto na sua narração para Daniel, quando ele estava vivo e lá gravando ele falando sobre a entrevista do vampiro, né? Quanto através da sua constante angústia, das suas lamúrias, do seu mal existencial perante a criatura que ele é. E agora, aquele que ouviu previamente Louis, acabou sentindo as angústias e o mal-estar de Louis, ao narrar a sua própria história, ele está aqui. Dessa vez, ele passando pela primeira vez por essa experiência. E o que é mais, digamos, incômodo na cena, né, é que nós vemos que a irmã e ele se alimentam justamente dos fracos, dos indefesos, né, que procuram as vítimas mais propícias para assassinarem. Né? Eles não vão matar no meio do público, obviamente não, porque isso tem consequências. Então, eles vão atrás de pessoas que estão em uma situação mais indefesa, mais precária. Né? Então, eles procuram moradores de rua, pessoas que estão em uma situação mais desprivilegiada. Né? Os pobres coitados. É bem incômodo mesmo a cena. Isso mexe também um pouco com Daniel. O incômodo que eu acredito que o leitor tenha ao ver moradores de rua sendo barbarizados é um pouco também, eu creio, que o Daniel sinta no fundo. E não tem como nós não espelharmos a nossa realidade. Pessoas dormindo na rua, sem perspectiva nenhuma de esperança, de mudança, sem saber se vai acordar vivo mais uma vez, se vai comer, sem ter as mínimas condições de sobrevivência. Partilhamos aqui na obra desse mal-estar, e a obra reflete um pouco esse incômodo, pelo menos para mim refletiu, durante o momento que eu lia. E para muitos, a maioria que está na rua, né? Digamos como sociedade, nós somos cúmplices dessa barbárie, dessa indignidade de produzir tanto, ter tanto, e ainda temos pessoas nessa situação, pessoas ainda passando fome, né? Pessoas que acabam se tornando meramente gado para abate, são brutalizadas por monstros. Seja por os monstros reais, que nós vemos matar moradores de rua, na realidade, né, no cotidiano. Seja pelos vampiros aqui, se alimentando deles. É uma experiência bem desagradável para Daniel. E a irmã não é nem um pouco compreensiva com ele. Não é algo que se espera muito do Armand, né? Nunca foi. A irmã não tem as mesmas sensibilidades, por exemplo, que o Louis tem. A irmã é sensível, mas é uma sensibilidade muito distorcida em virtude dos próprios traumas e das próprias coisas que ele passou. Né? A irmã é um sujeito, uma entidade, né, bastante perturbada. Talvez ele sempre será. Algumas marcas que o Armand carrega, ele provavelmente não conseguirá curar, ou se curar. As curará com muita dificuldade. Muitas delas ainda são abertas, pouco cuidadas, e que ele, por si mesmo, nunca teve muita inclinação para tratar, cuidar delas, né? E sempre também procurou alguém para dividir essas chagas, mostrar essas chagas que ele tem, mas ele nunca foi amado realmente por alguém. Daniel é esperança, né? Daniel pode ser que seja a esperança dele, talvez, de sanar as suas próprias questões, ou alguém que minimamente compreenda de fato aquilo que é mais importante, que é mais enfático na figura Armand. Mas Armand ele não tem muita sensibilidade quanto a isso. É um vampiro velho, brutal, que foi muito brutalizado. Algo que o fez tornar-se brutal, mais brutal ainda, né? Então, ele apenas empurra o Daniel. Faz com que ele entre de cabeça no que é ser um assassino, né? E não prepara. Digamos, não conduz passo a passo, lentamente, para esse processo. Ele apenas esfrega na cara dele. A mãe é sensível apenas em momentos em que o dele está na reta. E algumas vezes pouco empático quando o que está na reta é a realidade, os outros. E vemos isso acontecer. Daniel entrar de forma muito abrupta nesse mundo, no mal-estar e na miséria que é ser vampiro. E é interessante, é realmente um ponto interessante, porque reflete muito, faz lembrar muito, né, da própria experiência de Eloy em entrevista com o vampiro. E também faz esse jogo, né, essa brincadeira. Quem ouviu, agora passando pela mesma experiência. Depois de se alimentar das pobres coitadas, foram garotas, as mulheres, eles decidem então partir lá, né, para o show, para o local onde aconteceria o show da banda Vampiro Lestat. Mas antes, o Armand tem a curiosidade de passar por uma das casas comunais, né, aquelas que, como vocês já bem devem saber, aqueles que estão acompanhando a leitura, a narração, são aquelas organizações, né, locais onde vampiros se organizam, se encontram disfarçadamente, dissimuladamente, e discutem questões relativas às políticas deles, as questões relativas à própria comunidade deles como um todo. E, para surpresa, ou talvez nem tanta surpresa assim, afinal, onde ela está? Minimamente um vampiro antigo sente tal presença, a caixa já passou por ali, já está passando por ali. E ela simplesmente desintegra a casa comunal e todo mundo que está dentro dela. Sorte de Armand e Daniel não estarem lá no momento, mas digamos que a caixa já checou e com aquela calma gélida, fria dela, começa a incinerar lentamente, calmamente, metodicamente, os vampiros que ela encontra pelo caminho. Visto isso, Armand e Daniel seguem, então, lá para o show da banda Vampiro Lestat. E é onde justamente eles encontram, se deparam com alguns outros personagens. Maharet está nas sombras. Embora ela tenha sido vista de relance por Kaiman, né, que a reconheceu de fato. E é onde algumas informações relativas à obra passam a ser esclarecidas. Não profundamente ainda, porque a Anne Rice ainda não vai entregar todo o plot da obra, né, todas as intenções, todas as revelações da obra. Ainda é um pouco cedo para isso. Mas descobrimos, né, ela revela. Coloca algo que já podia ser imaginado ou refletido, talvez, pelos leitores anteriormente, eles terem essa desconfiança, né? Mas agora é colocado. Kaiman, ao ver Maharet, reconhece nela uma das gêmeas as quais os vampiros, ou alguns deles, os mais sensíveis, têm sonhado recentemente. Não apenas vampiros, né? Algumas pessoas, digamos, algumas seletas pessoas, por motivos ainda a obra não revelou, estão sonhando com elas. Jessica, né? A aspas filha de Maharet, também sonhou, como nós vemos no capítulo anterior. Então não é algo realmente seletivo, específico dos vampiros, mas de algumas pessoas em questão. Algo que a obra ainda irá trabalhar. Mas é revelado também que Kaiman não apenas conheceu Maharet, como ele também participou do ritual, né, do antigo flagelo que foi causado às gêmeas. Nesse episódio, nós estamos conhecendo, né, claramente, dito abertamente, que alguns dos vampiros dos quais estamos falando são vampiros chamados de vampiros da primeira geração. A caixa é óbvio, a caixa Enkel é óbvio, uma coisa óbvia que eles são de primeira geração. Mas Maharet é de primeira geração e Kaiman também revela ser de primeira geração. Kaiman era um vampiro que estava nos eventos relacionados ao ritual e ao flagelo das gêmeas. E era um servo de Akasha. E muita coisa ele rememora durante esse episódio, durante essa narração, sobre aqueles tempos, inclusive sobre coisas que ele mesmo fez com Maharet. Por que fez? Ainda não está claro. Mas ainda não foi mostrado, ainda não foi dito. Mas ele fez, ele participou, né? Do flagelo, inclusive. Ele foi quem a estuprou durante esse momento. Kaiman lembra disso como se fosse um dado antigo, longínquo. Ele parece não ter necessariamente prazer com essa memória, mas também não demonstra muito arrependimento. Digamos que Kaiman, embora muito desperto, ainda esteja organizando, situando-se no espaço. E embora ele não esteja do lado de Akasha, ou algo que ele deixa muito claro para Armand e Mael, que o percebem, ele permite ser percebido. Mael e Armand, inclusive, o temem durante bastante tempo, né, nesse episódio. Embora Armand não demonstre, ele teme. Mael teme e demonstra, porque ele não consegue suprimir os seus sentimentos. Kaiman deixa claro que não está contra eles, não é inimigo deles, e não serve aos mesmos interesses da Rainha dos Condenados, de Akasha. Mas, ainda assim, ele é parte da história de uma suposta vilania da Rainha, que, segundo ele, tinha desejos, sonhos, objetivos tão nobres como aqueles que aquele Lestat inicial pudesse ter tido, mas por algum motivo foi mudado, se alterou. Akasha, digamos que, pelo menos na visão de Kaiman, na análise do Kaiman, no passado teve algumas similaridades com, pelo menos, as intenções ou moralidades, fantasias, digamos, que Lestat teve e ainda tem algumas. Então é um capítulo bem interessante, porque ele começa a destrinchar um pouco de essas questões. Agora que todos estão se organizando, estão se encontrando e se reunindo, algumas coisas já estão sendo mais esmiuçadas, sendo mais trabalhadas e expostas a algo importante, algo interessante de acompanhar. Nesse episódio vemos isso acontecer com a figura de Kaiman. Para Kaiman também não está muito claro o porquê de Akasha estar fazendo o que está fazendo. Não está totalmente claro, é um pouco enigmático ainda, mas menos claro ainda está o fato do porquê ela matar alguns e não outros. Algo que o contato com Mael, a conversa que Kaiman tem brevemente com ele, deixa com dúvida, até surpreso, por ele não ter percebido algo que pudesse ser óbvio. Mael fala que os únicos que estão sobrevivendo são pessoas que têm relação com Lestat. São pessoas que Lestat ama, como Louis e Gabrielle. Pessoas que ele ainda quer rever de novo, como Armand. Ou seja, Akasha tem matado seletivamente. Não matou Marius. Por que não? Mael tem essa percepção de que quem fica vivo, de alguma forma, teve algum contato ou tem alguma relação com Lestat, que Lestat ama-os ou ainda quer revê-los de alguma forma. Quer ter algo mais com eles ainda. É um motivo plausível, se pararmos para pensar, a partir das informações que o livro propiciou até o momento. Mas, Kaiman diz que é pouco. Seria uma percepção simplista das motivações da rainha dos condenados. Ele reconhece que ela é prática, simples, mas, no entanto, não necessariamente ela é rasa. E que uma motivação, um motivo mais profundo pode também existir, que ainda não necessariamente está claro para todos. Ou seja, apesar de Kaiman ter dito para Mael que a rainha dos condenados não pode tudo, quando ele falou, inclusive, que o pensamento dele, por ser de primeira geração, não podia ser lido por ela, que com ele e com outros vampiros de primeira geração, a facilidade com a destruição, a leitura dos pensamentos não seria tão fácil. E nesse sentido, eles não necessitavam superestimá-la além do necessário. Ele também reconhece que também subestimar a caixa não é algo interessante para se fazer. Como Kaiman, que ficou durante muito tempo calcificado, preservado, sendo bombardeado pelos pensamentos, sentimentos do mundo, algo que os vampiros antigos atraem, escutam o tempo todo, é parte, uma maldição deles, Kaiman reflete que, ao mesmo tempo que ele era bombardeado por todos esses, essa imensidade, mares e sentimentos, ele também estava dessintonizado, desconectado do mundo. Às vezes, pouco compreendendo todas essas sensações e sentimentos, essa maldição ao seu redor, durante o período em que calcificado, estagnado estava. A caixa pode ter sido a mesma coisa, por que não? É possível? Não é uma certeza, mas é possível. Algo a despertou. A voz estridente de Lestat a fez recobrar os sentidos. Mas isso não significa que ela não tenha motivações e um plano em si. Um motivo em si. E é algo que Kaiman deixa muito claro. Que a caixa não faz coisas sem um propósito. Para a menor e mais simples atitude e gesto de a caixa, há um grande propósito por trás. Palavras de Kaiman. E algo que fica muito claro também é que tem a ver com as gêmeas, o que é óbvio. Os sonhos com as gêmeas não são uma mera coincidência. Então, existe alguma relação com Maharet e os próximos dela, como também tem com Jessica. Jessica, que é constantemente alvo das comunicações de Marius, no sentido de protegê-la, de preservá-la. Motivo pelo qual a mesma Margaret e Mael estão ali, para protegê-la. Ordens que Margaret deu a Mael para preservá-la, porque Jessica, por alguma razão, ainda não revelada, estaria em perigo. Kaiman sugere a Mael e a outros, como também os membros da Talamasca que ele encontra no show, no meio do público, que ficassem longe de Jessica, longe dela, que ela é importante. Ele não diz muito, mas diz o suficiente, digamos assim. Ele encontra brevemente com David e o deixa ciente do fato. Ele lembra por muito tempo, sobre os contatos que ele teve com a Talamasca em momentos, né, eras anteriores, quando ele era Benjamin, o demônio. Como ele nunca odiou a Talamasca por eles não serem como feiticeiros apenas em busca do poder, adquirir o poder vampírico, ou como religiosos fanáticos querendo queimar bruxas, que não os odiava por isso, mas ainda os achava meros humanos, criaturas inferiores, em busca de um conhecimento, mas sempre num estado pequeno, ignorante, perto dos reais conhecimentos e intencionalidades, digamos reais, as motivações reais que envolvem os vampiros antigos ou criaturas antigas do mundo, né? A visão dele é um pouco de menosprezo em relação a Talamasca, mas de alguma forma ele não os detesta. Muito pelo contrário, ele fica surpreso, né, quando revê alguns membros, percebe isso em Jessica, reencontra David, fica assim, surpreso realmente ao perceber que uma ordem tão antiga sobreviveu por tanto tempo. Mas ainda sente um certo desinteresse ou os menospreza por estarem buscando o conhecimento, o saber, mas sempre estarem um passo muito distante do real saber, né? Do real significado, do mistério, digamos assim. Passos lentos. Bem, esses foram alguns elementos que vieram à tona nesse episódio. Houve mais coisas importantes, mas eu creio que eu pensei e explanei aquelas que eu achei mais marcantes, que ficaram mais na minha epiderme. É o início da segunda parte, ela ainda não terminou, né? Não está nem perto de terminar. Entraremos em contato com percepções em breve de outros personagens. Né? Creio que o texto voltará. Na verdade, creio, não tenho certeza. Que o texto voltará a abordar Jessica e um pouco da perspectiva de outros nesse show que está para acontecer. Na verdade, já começou a acontecer. E em breve o circo pega fogo, porque a rainha, a mãe, chegou. The mother is in the house. É isso, meus caros. Um abraço. Até a próxima.